Olá, mundo! Hoje foi em português. Olá, povo! Está começando agora mais um... Geek! Uhá! E agora via Skype. Eu sou o Pablo Marx. E eu sou o Charles Rosenberg. A gente agora está fazendo o primeiro Geek Urra à distância. Se vocês estranharem a minha voz, não fiquem preocupados, é porque eu cheirei um gatinho. Tô cheirando gatinho, Charles? Fui lá no meu pai, lá tem, deixa eu ver aqui, só uns 14 gatos, mais ou menos. E aí eu acho que entrou um pelo de gato no meu nariz, cara. Ah, credo. Ai, que exemplo você quer dar pros seus filhos desse jeito, Charles? Cheirando gatinho, Deus me livre. Bom, pra quem está perdido e não sabe o que é um cheiramento de gatinhos, entre na Deciclopédia e você vai ficar sabendo, né? Mas só que no meu caso, foi um gato mesmo. Pelo de gato no nariz. Tem leitura de e-mail? Tem. A gente tem alguns aqui. Bom, estou aqui na página de comentários. Bom, nós tivemos 7 comentários para o GGH8. Eu odeio pauta. Nós somos os inimigos número 1 da pauta. Bom, o primeiro comentário que a gente teve foi do Marcos. O Marcos, ele mandou quase uma carta pra gente nos comentários, foi muito legal. Né? Por falar em uma carta de comentários, foi uma peculiaridade desta edição, né? Foi, muita gente mandou comentário longo, né? É verdade. Bom, mas vamos lá. O Marcos, ele gostou, ele comentou aqui vários assuntos, né? Concordou comigo no negócio do Windows, que tudo é feito pra Windows e tal. Falou que o pior é quando as coisas param de trabalhar sem motivo normal. Outro dia eu estava concluindo meu projeto em PHP e JavaScript e lá estava admirando meu trabalho quando de repente o JavaScript para de funcionar. Ah, credo. Infelizmente a solução foi usar o PHP e desistir do que estava fazendo em JavaScript. Cara, isso... No Senac era incrível, a página para de funcionar com o código perfeito, aí é só reiniciar e voltava ao normal. Isso sempre acontece, né? É por isso que eu nunca faço validação de nada em página de internet com JavaScript. É verdade, isso é complicado. Sem falar que é fácil de burlar isso, né? Ah, com certeza. Validação em JavaScript é a coisa mais simples de burlar. Bom, outro que mandou um recado bem longo também foi o Rick Mazzarioli. Ele participou, né, do podcast, mas teve que sair. Aí ele falou assim, ó: olha, não deu tempo de eu falar meu ódio na participação. Eu odeio ter computador compartilhado. Ah, por esse mesmo motivo. Ele não pôde participar da direito, justamente por conta do computador compartilhado. Ah, mas ele arrumou a desculpinha, né? Que eu tenho que comer, não sei o quê, tenho que fazer não sei o quê. Foi. Mas é isso. Aham. Uhum. Esses eram... Bom, você não vai ler o post dele inteiro, não, né? Não, que isso, tá doido. Não, olha só, eu vou ler o post do Rick. Comentário do Ricardo Mazzarioli, capítulo 1, parágrafo 3, vamos lá. Eu achei um texto do Ed Silva. Uhum. Ed Silva foi o cara que fez o Prêmio Podcast, né? Uhum. Cara, eu vi, ele faz o VQV, Vamos Que Vamos, é uma espécie de videocast. Uhum. Comentando o negócio do Twitter. Cara, é estranho, ele é um cara estranho, acho que ele não dá muito certo com podcast e videocast não, sabe? Uhum. Mas o cara manja, ele entende pra caramba, ele tá muito envolvido nesse negócio e entende mesmo. Aí, olha só, ele escreveu um texto falando sobre o amadurecimento dos podcasts. Eu gostaria de compartilhar com os ouvintes do Geek Geek Urra trechos desse texto. Esse olha é só. Bom, é bom. Ele falou que estava fazendo balanço e tal do Prêmio Podcast e disse o seguinte: sei que temos muitos podcasts bons, profissionais. Temos diversos podcasts que agradam o gosto dos seus ouvintes. Mas isso não é suficiente para atingirmos o próximo estágio, que seria publicidade no podcast brasileiro. Aham. Uhum. Temos hoje diversos podcasts com assuntos variados, mas é pouco para conquistar os patrocinadores. Por quê? Porque o podcast brasileiro não é levado a sério. Não quero culpar aqueles que não têm tempo para gravar ou editar seus programas devido a seus afazeres diários. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, hoje, embora tenhamos centenas de podcasts no Brasil, somente alguns têm condições de cativar o interesse de algum cliente. Aí ele fala que a situação do podcast agora em 2008 é igual ao de 2005. Né? Muita gente gravando, muita gente querendo ter espaço na esperança de ganhar dinheiro e viver só de podcast. Isso faz lembrar, né? Vide Charles e Pablo. Uhum. Tá, prossigo. Mas mesmo o Prêmio Podcast 2008 ter sido um sucesso e quem sabe seja um ânimo para muitos melhorar seus episódios e começarem a gravar, eu vejo a realidade diferente. Em 2009, se não tivermos cuidado, teremos um podfade enorme. Agora, vamos definir podfade aqui para os nossos ouvintes. Teve um problema em 2005, né? Isso já sou eu falando, pá. Teve um problema em 2005 que foi o seguinte, muita gente gravando, né? Muitos nomões carimbados, tarimbados do podcast brasileiro, nomes históricos. De repente, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, um tanto de podcast foi parando. Acabava. Uhum. Tipo o que aconteceu com o BetaCast, sabe, Charles? Aham, mais ou menos. Foi parando, né? Aí aqui ele fala um pouquinho sobre isso, né? Que se a gente não tiver cuidado, os podcasters, né, aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa em 2009, né? Fala assim, não consigo ver pessoas largarem mão da sua vida pessoal ou familiar e se dedicar exclusivamente ao podcast sem ter um retorno financeiro, a não ser as noites sem sono tentando editar seus episódios ou as injeções dos ouvintes impacientes. Quer dizer, se não tiver retorno financeiro, com o tempo para, não tem motivação para continuar, né? Mas é o que a gente havia conversado um tempo já no Geek Geek Urra, né? Aliás, antes de começar a gravar o Geek Geek Urra, a gente brinca nos episódios falando que eu sou capitalista agora, né? Eu sou um mercenário, mas... mas se não tiver... Por quê? Gravar um podcast dá trabalho, você tem que pesquisar sobre as coisas, né? Edição... Você tem que gostar do assunto. A edição é um saco, o Pablo tá vendo isso aí. Então... Se não tiver uma remuneração pra ter uma injeção de ânimo, né? Fica meio complicado. Fica muito complicado. Exatamente. É terrível. Aí aqui ele fala que, na verdade, a gente só tem alguns gatos pincados na podosfera que se preocupam em ser pontuais, né? E ser profissionais no conteúdo. Ele fala não na questão da edição, no conteúdo, né? E esses podem ter a chance de conseguir algum patrocinador. Aí fala, quando digo patrocinador, não quero dizer um banner no site, mas sim um patrocínio de áudio, né? Oh. Aí ele fala assim, mas como ser profissionais no conteúdo? Aí essa vem a melhor parte, que vai valer a pena toda essa chatice que eu tenho comentado aqui agora. Ufa! Olha, posso afirmar sem medo que hoje muitos podcasters estão perdidos, tentando achar uma identidade ou achar um formato. É normal hoje ouvirmos podcasts imitando a introdução de outro podcast que conseguiu certo destaque na mídia nacional. Ah. Sabe citar um exemplo, Carlos? Sim. É incrível a quantidade de podcast que o pessoal começa. Oi, eu sou fulano e eu detesto isso. Não, é incrível a quantidade de podcast que começa Hello World, imitando o Geek Geek Urra, cara. Sejam criativos, pare de nos imitar. Cara, mas sério mesmo, eu sinceramente ainda não tô satisfeito com Hello World. Mas eu quero encontrar um que não seja esse negócio de ficar imitando o Nerdcast, pelo amor de Deus. Todo mundo que você ouve aí, que tenta começar um podcast novo, é essa mesma coisa. É verdade, é verdade. Não, cara, mas Hello World foi bem original, foi legal. Hello World foi legal. Foi legal, né? Quem é programador vai entender o que a gente tá falando, né? Aham, beleza. Agora aí continua, né? Ele falou assim que não é errado se inspirar alguém, mas o que cativa os ouvintes é a originalidade. Você sabe uma das coisas que eu acho mais complicado num podcast? Por exemplo, podcast da Infizame. Tudo muito bom, muito certinho, tudo, mas é chato, cara. É chato. Então, o que é o grande desafio de um podcast? É você fazer uma coisa legal, descontraída, assim, uma coisa bem cool, né? Mas ao mesmo tempo profissional. Mas aí é que tá o negócio. Pra fazer uma coisa parecer amadora sem ficar pobre, você tem que ter um nível muito alto de profissionalismo, cara. Com certeza. Aí que tá, o que ele quis dizer foi nem tanto na edição, foi mais no conteúdo, né? Talvez é o que a gente possa caprichar aqui daqui pra frente. Mas vamos lá. Aí agora o negócio vai crescendo aqui, ó. Fora isso, temos ainda o problema com conteúdo. Muitos podcasters não se apegam à proposta inicial, que era comentar sobre certo assunto. É normal hoje podcast de tecnologia, por exemplo, ficar fazendo programa de nostalgia lembrando suas épocas de infância. Alguém já fez isso aí? Eu não. Eu também não lembro. Eu nunca fiz um podcast que eu comentei sobre a guerra de laranja que eu tive na escola, pelo amor de Deus. Bola de papel, né? Essas coisas aí. ele fala assim, este é um fator será um fator determinante para o pode fake. Porque é legal ficarmos contando histórias de nossas vidas, mas chegará um momento em que não teremos mais histórias engraçadas. E por dia que por não ter criado uma audiência específica em determinada categoria, começará a perder a audiência. Aos poucos irão parar de gravar. Então, esse é um grande aviso. Tem gente que não pode ver uma carapuça voando que já pega e põe na cabeça, né? É incrível. Bom, então o que, que vocês podem esperar do Geek Geek Urra em 2009? Não muita coisa. Primeiro. não muita coisa. Mas o que a gente quer tentar fazer aqui é o seguinte. Periodicidade. É verdade. A gente teve duas falhas desde o início, né? Até que foi pouco em comparação com o Betacast que a gente fazia antes, né? Tava meses sem gravar. Segundo, uma logomarca. Ou promessa de campanha. É, isso aí é pior que político, né? Bom, terceiro, a gente vai colocar um grande carimbo por cima da logomarca de beta, porque isso aqui vai ser um podcast beta até o fim do ano, pelo menos. Mínimo. Isso, se não for, daqui um ano que vem também, né? Mas a gente acaba o Betacast e lança outro podcast beta. Tem que ser, né? Você quer chamar que isso aqui é um release? Não, a gente tá pior que o Google. Tudo do Google é beta. Então, a gente tem que seguir a onda. Ah, falando nisso, o Chrome não é mais beta, né? É, não, já foi a versãozinha final dele. É, mas inclusive, parece estar mais estável. Tá, prossiga. É, boring. Bom, então, basicamente é isso. E talvez a gente... Eu queria achar uma identidade visual legal, mas isso é um assunto muito chato pra ficar comentando aqui agora. É verdade. Bom, e sobre o conteúdo, a gente vai tentar fazer umas sketches, uns quadros pro programa. Vocês podem aguardar aí os próximos programas, que vai ser mais ou menos isso. Bom, como você por acaso é nosso ouvinte, né? Por acaso tem algum de vocês que está começando a aprender sobre Linux? Com certeza deve ter, né? Essa foi boa, essa é boa, essa é boa. Com certeza deve ter alguém começando aqui a aprender sobre Linux. Cara, eu já estive nessa, eu ainda estou nessa, né? E eu encontrei um assunto aqui que simplesmente resume o espírito da coisa. Eu vou colocar o link lá, o texto está em inglês, eu vou fazer uma tradução perrengue aqui pra vocês. Meia boca. Tradução mais ou menos. Meia boca. Ó, o cara diz assim, ó. Eu descobri que você nunca vai conseguir uma resposta de um problema de Linux de algum guru do Linux simplesmente perguntando. Você tem que ser troll pra conseguir que alguém te ajude a resolver um problema no Linux. Por exemplo, eu não sabia como encontrar certos arquivos pelo conteúdo. E as páginas de ajuda do Linux eram muito confusas para mim. O que que eu fiz? Bom, eu sabia por experiência que se eu simplesmente perguntasse, as pessoas diriam a ele para consultarem as páginas de manual, mesmo sendo muito difíceis para ele entender. Então, o que que ele fez? Bom, ele falou assim, ao invés disso, eu fiz o que funciona. Fui troll. Por dizer que Linux fede porque é muito difícil encontrar um arquivo comparado com o Windows, eu tive todos os autodescritos Linux gurus em torno de ao redor do mundo vindo me ajudar. Eles deram exemplos após exemplos de diferentes maneiras de fazer isso. Tudo isso para provar para todo mundo que o Linux é melhor. E pior que em algumas comunidades isso faz o maior sentido, Charles. Na realidade, é quando você mexe com o ego das pessoas, né? Aí tudo se transforma. Aí ele deixa a dica aqui, ó. Então, se você está começando no Linux, eu te aconselho a usar o mesmo método que eu fiz para conseguir ajuda. Comece a sua frase com Linux é horrível porque eu não consigo fazer tal, tal coisa, assim como consigo no Linux. Se você fizer isso, ele diz, você vai ter PhDs correndo te ajudar a resolver seus problemas. É verdade. Isso aí é tipo aquelas crianças, né? Sabe aquela... Começou a aprender a falar, aí já aprende a dançar alguma coisinha. Aí o pai tá louco pra mostrar pro amigo, meu filho sabe dançar. Neném, dança aí pro titi ver. Aí o neném vai e se retrai tudo. Dança, neném, pro titi ver. Aí se retrai e fala, não, ele não sabe dançar, não. Não sabe, não, você não sabe mais dançar. Sei sim, aí começa lá a dançar. Então, alguma coisa semelhante o que acontece com os gurus, os PhDs. Você sabe que semana passada eu formatei meu notebook. Eu acho que eu te falei que eu ia formatar. Me falou. Eu ia instalar o Linux, né? O Ubuntu, mais especificamente. Uhum. Cara, eu não tive coragem. Mas, Charles, não se preocupe. Com o Ubuntu é diferente. Não, mas não é isso. Olha só. É. Tá. Às vezes eu preciso monitorar como é que tá a qualidade de sinal da internet, fazer a instalação, eu preciso de rodar o Network Stamp. Tudo bem, eu acho que iria funcionar com o Wine, né? Mas eu não consegui, assim, talvez tenha, mas eu não consegui ver como que eu vou acessar o programa de gerenciamento do provedor remotamente com o Linux. Eu não sei se o Wine ia dar conta de emular isso. É uma coisa simples, que eu não consegui ver, mas talvez até tenha como, é mandar imprimir remotamente via rede, né? Então, assim, isso foram algumas coisas que me desanimaram, cara, assim, a usar agora. Porém, entretanto, todavia, estou montando um desktop com o Ubuntu para começar a mexer, né? Legal. Ah, você já tá com o desktop montado? Pô. Ah, então tá, deixa pra lá. Não, mas eu já tinha ele, já faz tempo. Por quê? Aliás, é uma experiência ótima pra contar aqui. Eu instalei o VirtualBox no meu computador. Vamos falar de uma coisa dessa já. Na verdade, eu fui procurar algum software de virtualização, né? Tem vários. Tem o Qemu, que também é software livre. Só que dizem que ele é muito lento. Tem o VMware, que é famoso. Essa eu usei, a VMware. Só que ele tem uma certa limitação de 8. 8. 8 máquinas virtuais? Não, 8 GB. Ah, bom. E tem algumas limitações quanto a certas máquinas virtuais. Uhum. E eu fiquei sabendo de um projeto que é tocado pela Sun, então acredito que deva morrer logo, né? Chamado o quê? VirtualBox. Ah, tá, o VirtualBox. VirtualBox. Usa enquanto é tempo. usa enquanto é tempo. Vai acabar, hein? Não, vai acabar isso, vai acabar... Não, Java não, porque eles abriram, mas o Solaris também vai morrer, né? Vai tudo... Uhum. É tudo pro prédio com a ocupação. Aí o que aconteceu? Eu instalei o VirtualBox, cara, é um software pequeno, acho que eu tive que baixar só uns 50 MB no Ubuntu. Aí eu falei, bom, agora eu vou experimentar algum sistema operacional nele, né? Aí eu tava aqui com uma imagem do DSL, o Dumb Small Linux. Cara, eu experimentei o Dumb Small Linux, mas eu não me dei por satisfeito de usar um outro Linux dentro do Linux, sabe? Não, eu tenho que testar um outro sistema operacional. Aí eu baixei o ReactOS. O ReactOS, ele é um projeto correlacionado com o Wine. Aí, eu baixei o ReactOS, que na verdade era pra ser uma cópia, não uma cópia, mas um sistema operacional completamente compatível com o Windows XP. Então pra você instalar os meus programas. Cara, eu baixei, vou tirar o chapéu pra eles, não? É verdade? É verdade, eu vou tirar o chapéu pra eles. Quando eu instalei o programa e dei o boot a primeira vez... Cara, foi a coisa mais próxima do Windows 95 que eu já vi em toda a minha vida. Cara, tava muito parecido com o Windows 95, assim, ó, até nos detalhes, até na maneira como ele não carrega as coisas, sabe? Eu voltei. Daquele tipo de coisa que o cara fala assim, se for fazer uma merda, que faça bem feito, né? Se for pra... Com certeza. Né? Não, eu carreguei... Cara, eu separei 512 MB pra minha máquina virtual. O sistema, o ReactOS, ele tem... Cara, o download dele foi 30 MB. Ô, louco. 30 MB, o sistema operacional inteiro. Aí eu download dele rapidinho e tal, instalei. Cara, eu separei 512 MB... para um sistema que em disco não deve ocupar mais que 300 MB ou 500 MB, não é possível que tenha uma compactação tão grande. É verdade. Cara, o negócio rodou mais lento do que o Windows 95 rodava no meu 486 de 32 MB de memória. Você acredita nisso, Charles? Livre. Cara, foi assim uma coisa absurda. Uma coisa assim absurda, de tão lento que rodou. Você procurou alguma coisa na internet sobre isso? Se é realmente sistema ou se é a máquina virtual? Eu não sei, pode ser que seja máquina virtual, mas mesmo assim. Aí eu fui instalar, lembra aquele programa que eu falei, mencionei esses dias? Que é o único que eu uso aqui pelo Wine? Por que eu queria instalar o ReactOS? Bom, porque o Wine, ele instala um programa só por usuário. Esse programa é um programa que todo mundo aqui em casa usa, então eu precisava dele para todos os usuários. E não tem como, eu tenho um usuário só para usar, um usuário inexistente só para usar esse programa, sabe? Aí, o que acontece? Bom, se eu tivesse uma máquina virtual, eu simplesmente podia setar para outras pessoas usarem essa máquina virtual também. É muito mais simples, né? Do que fazer gambiarra. Só que aí instalei esse programa no ReactOS. No final das contas, a família do Pablo inteirinha vai ser hacker. No final das contas. Aí a irmã dele vai usar um negócio lá, não. Aí a coleguinha dela tá lá. Ah, mas você tá usando Linux? Não, não, pera aí, eu vou ativar a máquina virtual, eu consigo virtualizar esse programa aqui. Ah, poderia, né? Meu sonho era que isso funcionasse com ReactOS. Uhum. Mas, cara, não deu certo, o programa não rodou, deu um erro. O Treco é pra ser um sistema operacional compatível com Windows. Uhum. O programa roda até em Linux, mas não roda nessa porcaria de sistema. O que você acha disso, hein? Eu acho que realmente eles não estão tendo sucesso com o objetivo deles, né? Pois é, Capitão Óbvio, você acertou. Porcaria, cara. Tá, eu tenho uma notícia velha aqui, cara, mas só um minuto que eu vou pegar ali a fonte. Peraí, só um minuto. Tá, não achei a revista. Mas, hein, Pablo, você viu aquela menina lá dos Estados Unidos que fez um site com layouts do MySpace e ficou milionária? Cara, eu vi aquilo. Cara, o site dela é whateverlife.com. Cara, assim, ela começou a desenvolver layouts pro MySpace e o pessoal começou a dar Ctrl-C e Ctrl-V lá, né? Uhum. Personalizando seus layouts. E o que acontece? Ela começou a veicular publicidade no site dela e ganhou mais de $1 milhão até agora, cara. Uma empresa já ofereceu $1.700.000 e ela não quis. Sabe, o nome do site é Whatever Life, né? Aí o cara mandou um e-mail pra ela, o cara da empresa, tudo via e-mail. Da empresa oferecendo $1.700.000 e mais um carro de $100.000 que ela podia escolher. Sabe qual foi a resposta dela? Whatever. Ah, cara, muito louco. Eu acho que o nome dela é Ashley, se eu não me engano. Bom, só sei que, cara, esse negócio de web será uma segunda bolha da web, Pablo? Cara, eu não sei. Será a bolha 2.0? Bolha... Todo mundo tá falando isso, né? Aham. Uhum. Bom, agora vem essa crise aí, o que vai acontecer, né? É, porque basicamente quando a web começou, o modelo era publicidade, né? Aham. Uhum. Depois não deu mais certo. E agora tá voltando, cara. É, o modelo... Qual é o modelo atual? Publicidade, não? Publicidade, sempre. Tentaram vender conteúdo uma época aí, mas nem sempre funciona, né? Então, achei interessante. Bom, aí ela não quis vender a empresa dela por $1.700.000. O que que acontece? Ela começou a contratar todos os ex-amigos de... Aliás, ela largou a faculdade pra se dedicar ao site e agora ela contratou os amigos dela de classe lá pra trabalhar. Só porque o negócio tá crescendo de uma tal maneira que ela tá precisando contratar muita gente, cara. E só faturando, né? Uhum. Caramba. O que ela fez? Layout pra MySpace. MySpace. Tipo aqueles XMLzinho do Blogspot. Caramba, que porcaria. Por que eles não liberam pra fazer layout do Orkut, hein? Bom, eu fiz um post no meu blog sobre isso. Tô tentando ganhar R$1 milhão. Inclusive, já comecei a estudar os layouts do Blogspot, né? E estarei colocando em meu blog. Minha mãe saiu e falou, ó, Pablo, desfia o frango pra mim. Cara, pensa numa coisa que demora. Nossa, tá louco. Já tentou desfiar frango? Não só já tentei, como desfiei. Mas... Terrível, né? Eu falei, não é possível, isso não dá certo. Não, você tem uma ideia? Eu já tava fazendo isso há tanto tempo e não tinha chegado nem na metade. E era um frango só, era um peito de frango, sei lá. Que já era tanto tempo que minha unha, meu dedo já tava enrugando. Tipo quando fica muito tempo na água, né? Eu falei, não, isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Aí o que eu fiz? Dei um Google. Pedi pra minha irmã, tava no computador, pedi, ó, dá uma busca aí de como é que se desfia frango de uma maneira rápida e eficiente. Eu encontrei a resposta, cara. Você acredita que eu encontrei? No Yahoo Respostas? Não, no Yahoo Respostas... Não, a primeira resposta que a gente encontrou foi lá. A minha vida inteira tá sendo guiada pelo Yahoo Respostas, cara. Tudo que eu procuro... Não, A gente encontrou essa pergunta no Yahoo Resposta e a melhor resposta, o cara descrevia como... como desfiar com os dedos. Uhum. Segure o frango com a mão e puxe com cuidado com os dedos pra você. Ah, que é isso, cara? Que cara idiota. Idiota. Não, a gente procurou. Não, não é possível que é isso. A gente foi procurando, procurando, a gente encontrou um site que dava dica. Cara, você simplesmente joga na batedeira e liga na velocidade 1. 2 minutos depois, tá desfiadinho. Falhou. Liga na velocidade máxima? Não, velocidade 1. Ah, tá. Não vai voar frango pra tudo quanto é lado. E eu sei por experiência própria. Cara, funcionou direitinho. Porque eu gastei 30 minutos, a batedeira não fez em 2 minutos. Nossa, cara, que legal. Não, você vê que nosso programa... Será que esse programa nosso, esse podcast nosso, é um programa de variedades? Não, não. Porque, na verdade, aqui eu estou contando minha experiência de como eu consegui solucionar um problema usando de um modo geek. Não, e usando a tecnologia. Exato. Batedeira é uma coisa tecnológica, cara. Nossa, máquina de lavar é uma coisa tecnológica. Google é uma coisa tecnológica. Google. Então, o que acontece? Aqui, o que o Pablo acabou de fazer? Ele mesclou a internet com a culinária e um gadget. Cara, eu fiz um baita mashup. Não. Pois é. Não, mas você sabe, dá pra tirar uma lição disso. Qual? Que sempre que você precisar saber como se desfia um frango, você pode confiar no Google. Pode confiar, cara. Se ele sabe, quem sabe, né? É, exato, né? A lição real é essa, né? É que, na verdade, se você tiver alguma dúvida, cara, pesquisa no Google. Tem muita gente na internet compartilhando as mesmas dúvidas, o que sabe, né? Então... Compartilhando o mesmo problema, né? De desfiar um frango. É, então, tem que apelar, saber usar, né? Saber usar a tecnologia a nosso favor. Então agora, com essa máquina de lavar, tá inteirando duas coisas que eu não sei como eu pude viver até hoje sem elas. É a máquina de lavar, obviamente, né? E a centrífuga, cara. Cara, a centrífuga, é verdade. Aquela Juicer, Master Suco, né? Tanto faz aí, um monte de coisa aí similar. Cara, mas é incrível, eu não sei como eu consegui viver até hoje sem uma máquina de lavar e sem uma centrífuga. Cara, chega a ser bizarro. Uhum. Joga um abacaxi lá dentro e sai o suco, cara. Sem sujeira, sem nada. Suco de uva. Eu nunca tinha feito um suco de uva em casa. Ah, bom, como último comentário, eu vi, isso aqui passou batido aqui na leitura dos e-mails. Uhum. Acho que compensa fechar o Kikiki de hoje com esse comentário. E quem é que deixou? Uhum. O Marcos. No final do comentário ele falou assim, ó. Mas essa parada de MSN Orkut, bem, infelizmente não é só uma geração, é cultura mesmo. Mas pelo menos não é o MySpace, pois senão seria mais motivo para o resto do mundo odiar os internautas brasileiros. Já basta os MMOs. Aí ele fala assim, o que ele diz aqui, ali aponta como motivo disso, né? Motivo dessa porcariada toda. Ele fala assim, a merda da inclusão digital. E eu concordo, cara. Eu concordo completamente com ele. Ô, cara, você tá sendo preconceituoso. Não, preconceito não. Aliás, eu não vou fazer mais nenhum comentário sobre isso. O único comentário que eu vou fazer sobre isso é o seguinte: www.pérolasdoorkut.com.br. Pronto. É verdade, cara. Eu vou ser obrigado a compartilhar do seu preconceito.